agora, Band News Open, com Fernando Meligeni e Fernando Solano. Band News. Começa agora na Band News FM, Band News Open. Você está sentindo a voz de alguém? Sim. Voz Fernando... diferente, bem mais bonita. Não acho. Fernando Solano está fora hoje. É, segundo o Fernando Meligeni, acabou de receber tudo certo com as luzes no cabelo dele. Foi fazer luzes, resolveu mudar o visual. Tá com problema na cutícula. Na cutícula, né? Tirou então a cutícula. Parece que ele foi muito cedo arrumar a cutícula dele. Mas como teve um probleminha, a menina pediu pra ele ficar mais um pouquinho e ele acabou perdendo o programa. E errou a cor também, né? Parece que errou a cor, mas a gente espera que ele se recupere logo. Então por isso, eu, André Coutinho, estarei aqui de step de Fernando Solano. Ao lado de Fernando Meligeni e ao lado aqui da nossa dupla de nado sincronizado. É dupla que chama? É dupla, dueto. Tá vendo? Já comecei tudo errado. Né? Dupla, né? Fica cegado que pior que eu, você não vai. Lara e Nayara, que hoje são Nayara e Lara. Que a Nayara tá na esquerda e a Lara tá na direita. Invertida hoje. Eu acertei, né? Não confundi. Acertou. Tá ótimo. Então, tudo certo. Começamos muito bem o programa. Afinal. Meninas, tudo bem? Tudo ótimo. Oh, boa noite. Essa tranquilidade, tô sabendo que tá tranquilo. Depois de Olimpíada, tá todo mundo paz e amor, vivendo tranquilo. Tá uma boa vida? Por enquanto sim, né? A gente tava precisando de uma paradinha, porque o ano passado foi muito forte, foi muito puxado e a gente não ia aguentar ficar naquele ritmo, não. Boa noite, pessoal. Realmente a gente tá bem mais tranquilo. Esse ano os treinos ainda estão lights. A gente começou os treinos agora há pouco. Primeira vez que a gente tem mais de um mês de férias. Então, realmente foi como a Nayara falou. Foi muito pauleira a Olimpíada, Londres. E para começar um novo ciclo olímpico tem que sempre ir com calma. Tem como dizer o que é um treino leve e um treino puxado no nado sincronizado? Bom. Leve é piscina rasa, puxado. Para a Olimpíada a gente está treinando de 7 a 8 horas por dia, em dois períodos, 6 horas de água, num ritmo muito forte, quase não parando na borda para descansar, para beber água. E agora a gente está fazendo um treinamento em um período só, mais ou menos 3 horas de água, mais uma hora de preparação física, então está bem mais light. Bem light. Bom, vocês estão fazendo uma campanha, se é que o que eu li está certo. Com que roupa eu vou é o nome da campanha. Acabei de inventar o nome da campanha. Porque pra quem... Acho que todo mundo acompanhou. Vocês disputaram um campeonato no México e foram vestidas de Chaves e Chapolin. Primeiro, quem era Chaves, quem era Chapolin? Nayara Chaves. Nayara era Chaves. Lara Chapolin. E agora tem uma campanha. Com que roupa vocês vão disputar? Qual é a próxima competição? Pro nosso ouvinte vai participar. Ele vai mandar mensagem. Eu vou convidar o nosso ouvinte a participar. Mas antes ele precisa ter uns dados, né? Qual é a próxima competição? Pra onde é? Com certeza. A gente tá indo pra... Na verdade, esse ano a gente tem poucos campeonatos internacionais. O campeonato mais forte desse ano é em Barcelona. O Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. Na verdade, não vale tanto a criatividade de botar vestimento, fantasia, que nem a gente fez Chaves, Chapolin. Nem pode colocar fantasia nesse campeonato. Porém, é bom, assim, a gente tem um forte no dueto, que é fazer a criatividade solta, né? Fazer uma coisa mais moderna, de não ficar muito fechado no nado sincronizado, que é uma coisa muito clássica, e normalmente os duetos vão assim. Então a gente lançou essa campanha, também devido a toda mídia e todo mundo que acompanhou o Chaves e o Chapolin, que gostaram muito. A gente realmente ficou muito surpreso de todo mundo compartilhar e, nossa, gostar muito do Chaves e o Chapolin. E aí a gente perguntou qual a próxima tema e qual a próxima dupla que a gente pode representar. Então a gente tá esperando... A gente teve várias mensagens no nosso site, assim, umas coisas hilárias. Foi o mais absurdo. Eu vi Asterix e Obelix. Alguém colocou, não sei como dá pra fazer, mas o gordo e o magro seria interessante. Aí vai arrumar uma briga. E se assim, fosse eu, Tom e Fininho, era fácil. Umas coisas assim que nem imagino como ficaria na água, mas... Fininho, o Barcelona, ele já botou no meu ouvido aqui Nadal e Gonçalves. Não pode. Não é possível. Falando de dupla de tênis. Bom, então vou pedir pro nosso ouvinte, né? ouvinte@bandnewsfm.com.br. Você pode participar também no nosso Twitter, @RadioBandNewsFM. Você pode participar também pelo SMS 72250, na frente a palavra rádio. De quem vão vestidas Lara e Nayara na próxima competição? O Twitter delas, né? O Twitter delas, claro. Arroba na Figueira. E o meu é arroba laranadosincro, sempre com letra maiúscula. Oh, peraí, de novo, arroba na Figueira. E arroba laranadosincro, sempre com letra maiúscula. Arroba Meligene. O meu é por favor, não vai falar que eu vou ter que nadar daqui a pouco. Vai sobrar pra mim essa história, né? Vou montar um trio, vai ser uma dupla. Não, eu tenho que perguntar de onde saiu essa ideia. É impossível. Quem foi essa maluquinha que foi pensou? Foi da Lara. Eu! Mas foi você queira querendo, né? querendo. É porque tinha que ser um tema do México, né? Todos os duetos foram com o tema do México. E aí, como a gente, né, tinha voltado da Olimpíada, a gente falou, a gente não quer fazer um tema sério, né? Alguma coisa. A ideia, a nossa técnica, Andrea Cury, veio com umas ideias de astecas e maias. A gente falou, não, a gente quer uma coisa divertida, né? A gente quer se divertir nesse campeonato. E a Lara, na hora... Não, e ela, quando ela falou, não, vou fazer uma coisa mais séria, já tem várias músicas na cabeça. Aí eu dei, Chaves e Chapolin. Então, mudo essa ideia. Ou a gente queria também fazer uma coisa de luta livre, né? Umas coisas mais de México, mas Chaves e Chapolin não tinha, não batia. Achou perfeitamente. É, exatamente. E não tinha uma versão chiquinha? Ou... A gente até pensou, né? Podia ser numa equipe e fazer a galera inteira, né? Ia ser bem legal, mas não tinha como. A roupa não atrapalhou? Não, ficava mais pesado, né? Mais difícil, mas na hora foi tranquilo. É, mais tranquilo, né? Como que foi a repercussão da galera? Nossa, a gente, antes de nadar, já tava todo mundo gritando, olha as meninas, assim, na arquibancada, porque eles filmam os bastidores e tal. E a gente já se divertindo antes mesmo de entrar. E depois da competição, a gente já viu o Facebook bombando, Chaves e Chapolin, durante quase um mês, a gente recebendo notícias. A gente até brinca que a gente fez mais sucesso com Chaves e Chapolin do que na Olimpíada. Porque a gente ficou super conhecida. Todo mundo, amigo de amigo, vinha falar, nossa, que legal! É, compartilhava vídeo e falava, gente, como da onde vocês tiraram essa ideia? E fez muito sucesso. A gente deu entrevista até pro blog, né, do Chaves e Chapolin. Chaves e Chapolin, então, realmente. E eles perguntavam quando que a gente ia fazer de novo. Chaves e Chapolin, a gente, olha, foi uma competição à parte, né? O Nado Cronizado não pode usar muita fantasia, enfim. Mas eles gostaram muito. Realmente, se alguém pedir pra gente fazer uma nova apresentação, acho que a gente vai com o maior carinho. Agora, como é a regra disso de roupa, né? Que vocês colocaram essa roupa, isso é permitido? Onde é permitido? Quando é permitido? Até para as pessoas entenderem um pouquinho, e eu também entender um pouquinho, né? Não só as pessoas. É, legal. A gente sempre tem um campeonato chamado World Trophy no final do ano, que já é a 7ª edição, vai para a 8ª agora, é um campeonato novo, que o Nado Sincronizado, a FINA, né, que é a Federação Internacional de Natação, ela, de esportes aquáticos, na verdade, ela fez essa competição justamente para atrair o público, para ter um entretenimento maior, de não ser um nado sincronizado, não ser só o esporte em si, que é do Olimpíada e Pan-Americano, que tem aquelas regras fechadas. Então, esse campeonato é um campeonato relativamente novo e que a gente só é julgada pela criatividade, só pelo mérito artístico. Então, é permitido adereços, é permitido fantasias. Então, é bem diferente do modelo de Pan-Americano, Sul-Americano e Campeonato Brasileiro. A maquiagem não pode ser muito extravagante. Em teatro, então é bem mais restrito. Então a gente pode ousar bem mais. E no dueto, na prova de dueto, a gente tem que fazer um tema que é necessariamente do país sede. Então por isso que a gente fez do México ano passado. Bom, tá gostando? Vai ter muito mais. É só o comecinho do Band News Open. Hoje comigo, André Coutinho, Fernando Meligeni, também com o dueto Lara e Nayara do Nado Sincronizado. Você fica agora com as notícias da sua região. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco do Band News Open. Estamos de volta com o Band News Open, hoje recebendo o dueto do Nado Sincronizado, Lara e Nayara. Você viu que eu falei você dueto, mas aí depois quase que eu não falo sincronizado. E é dupla, e vai ser dupla você e acabou. Você vai sonhar pô. Com isso. Sonhar com dueto. Fino, faça as honras, porque eu já não consigo nem falar sincronizado, porque começa a fazer pergunta. É impossível a gente não comentar e falar bastante sobre a Olimpíada. Eu queria saber um pouquinho da experiência, muito mais o resultado. A gente vai falar sobre isso também, mas como que foi a experiência de vocês? O que vocês acharam? É a segunda Olimpíada que vocês, que vocês participam. Como que foi, principalmente, a diferença entre as duas? Foi bem grande a diferença. Nessa Olimpíada a gente chegou muito preparada, tanto fisicamente quanto mentalmente. A gente foi, investiu durante 4 anos no dueto. A gente fez equipe em 2010, 2011, mas a gente focou muito, principalmente no dueto também. Em 2008, a gente veio, né, foi um dueto muito recente, a gente se juntou no final de 2007, a Lara fazia dueto com outras meninas antes, então era um dueto muito cru. E nessa Olimpíada, a gente já chegou prontas, muito entrosadas, a gente conseguia se olhar e se entender, então a gente chegou numa sintonia muito legal e acho que a gente fez uma melhor nadada que a gente podia ter feito. A Lara namora, né, Lara? Que sim, a Nayara sou... já te entregou. Eu sou noiva. Você é noiva, mais do que namora, é um pouco mais sério do que namorar. Falei noiva. E você? Não, ela falou. Eu tô, você... tô solteira. Então vou perguntar pra você. Sim. Seu noivo tem ciúme da Nayara? Não. Graças a Deus, não. Não, peraí, não tô... Eu não a tô... gente sabe separar o bem. Ciúme, o ciúme é de várias maneiras. Não tô longe de mim. Querer. Tá muito mais com ela do que comigo. É, exatamente. Tá muito mais com ela. Você vê muito mais ela. Ah, se a Nayara fala assim, você entende. Se eu falo assim com você, você me... Não, não. Acho que principalmente é bem legal, assim, porque ele é esportista também. Então, ele entende um pouco a relação que a gente tem que ter com o esporte, que é a dedicação total de mais... dias que tem mais de 8 horas no nado, dias até que a gente tá no day off, né, que a gente não treina e tem que estar junto, porque a gente tem que discutir em relação de música, tema, e trabalhar em cima do que a gente vai treinar nas próximas semanas. Então é bem legal essa relação, ele conhece muito a Nayara, muito amigo dela, então não tem nem um pouco de ciúmes, acho que ele entende bastante essa rotina e o que o esporte exige da gente. Qual é o esporte que ele faz? Polo aquático. Tá tudo na água. Ele não faz boxe, né? De repente ele aparecer aqui na porta. Você fez uma pergunta dessa, ele já tava lá na porta. Né? Já tem que aguentar o Solano todo o programa. Você já viu também os caras que fazem polo aquático? Também não são pequenos. Ó, que ele é grande. Olha, brincadeira, como é o nome dele? Fernando. Fernandão. Irmão. A gente vai para mais um intervalo rapidinho, atualizar as notícias no Brasil e no mundo. Daqui a pouco a gente volta mais com Lara Nayara. Comigo eu não sei, de repente o Fernando pinta aí e com Meligênio. Até daqui a pouco. Estamos de volta. Sou eu que faço as boas-vindas agora nesse segundo bloco, terceiro bloco. Porque o querido Coutinho tá resolvendo um problema lá fora. Não sei. Será que ele volta? Meninas, por favor, hein? Opa, tô de volta. O Fernando é gente boa, viu? O Fernando livrou aqui a cara. Mais um Fernando também, né? Ainda bem que tô eu aqui, né? Verdade. Meninas, voltando pra Olimpíada, né? Porque o cara sério aqui sou eu. Né? Vamos falar um pouco do resultado, de como que vocês se sentiram lá, que vocês, a expectativa era exatamente essa, era maior. Contem um pouquinho pra gente, pros ouvintes. Realmente a expectativa era um pouco maior, né, de a gente entrar na tão sonhada final olímpica. A gente tá já há um ciclo e meio, né, digamos assim, porque em 2008 a gente não fez um ciclo completo para entrar nessa final olímpica entre as 12 melhores do mundo. A gente ficou em 13º lugar pela segunda vez, mas eu acho que a gente não ficou triste. Eu acho que foi um resultado que a gente refletiu muito em cima, porque o nosso processo, os nossos resultados até chegar na Olimpíada foram muito bons. E a gente cresceu muito, a gente ficou... nós éramos totalmente diferentes de 2008 para 2012. Nós éramos umas atletas muito mais maduras e muito mais qualificadas para entrar nessa final. Realmente, o nado sincronizado depende de muita coisa. Eu costumo falar assim, não posso deixar de falar que eu, como administradora, sou formada, sempre falo que acho que o planejamento conta muito, muito mais do que o treinamento e esforço de nós atletas, né? Acho que a gente ainda peca um pouco no nado sincronizado por causa disso. Tem alguns detalhes que a gente precisa sempre alinhar, de objetivos, de confederação, de trabalho em equipe, que a gente tem que ser... sempre fazer junto com a confederação, que a gente não realmente tem essas falhas, né? Então, mas a gente saiu super satisfeita, realmente não temos nada do que nos lamentar do que da competição. Demos tudo e um pouco mais, realmente, mas não foi, né? A gente ficou em 13º lugar e foi um resultado que a gente simplesmente se orgulha de ter saído da segunda Olimpíada com esse resultado, porque a gente realmente fez tudo que podia e que não podia. E realmente foi gratificante, mas a gente tem que ter alguns outros detalhes por fora da performance a ser levado em conta. É óbvio que o atleta ele é muito real. Uhum. Com ele, principalmente quando acaba. Uhum. Né? Existe o que a gente fala na imprensa, existe o que a gente fala para os nossos pais, o que o técnico fala na nossa orelha. Exatamente. Lá no fundinho, por assim? Ser. É óbvio. Óbvio. Você acha que eu falo tudo para a imprensa? Nada! Falava nem a metade. Lá no fundinho, por vocês estarem num esporte pouco subjetivo. Quando vocês voltaram para casa, depois de uns meses, vocês se sentiram um pouco injustiçados? Ah, eu não gosto de falar injustiçados. É isso que eu ia falar, não, acho que não é essa palavra, assim, mas a gente viu lá que a gente tinha condições de estar na final, que a gente nadou melhor que outros países nadaram. Vocês foram garfadas, é isso. Roubaram uma garfada. A gente pode falar, vocês não falam, ficam só com essa carinha assim. Foram roubadas, gente. Então, continuando. Eu acho que assim, o Brasil ainda precisa trabalhar muito fora da performance do que dentro, assim politicamente falando, a gente ainda não tem muita força. Então, não é só questão que a gente fala, não foram os juízes, porque parece que a gente tá dando desculpa. Então, a gente não acha isso. A gente realmente acha que tem coisas fora do esporte que a gente. que são levadas em conta. Infelizmente são levadas em conta. E o nosso esporte. Por ser subjetivo, eu sempre falo que a ginástica olímpica, por exemplo, tem notas de partida. A menina, se a gente fez um grau de dificuldade maior que as coreanas ficaram em 12º lugar, os juízes não viram isso porque não tem uma nota de partida. Então é um pouco subjetivo isso, leva em conta uma série de coisas que realmente pra gente ficaria horas aqui conversando. A coisa também é que é sorteio, ordem que você vai competir, e são 24 duetos, é uma competição que demora 2 horas e meia. Muito longa. E a gente competiu lá no começo, e as coreanas foram quase as últimas, então o juiz não vai lembrar, esse dueto é melhor, realmente. Tá competindo com esse ou... É obrigatoriedade de ele dar a nota pra você antes ou ele dá depois, a hora que ele quiser? Ele dá logo que acaba a nadada, logo depois. Então se ele deu, sei lá, 9.2 pra você, nem sei se a nota é assim, né? Aí ele achou, então peraí, eu dei 9.2 pras brasileiras, as chinesas foram bem melhor, eu vou dar 9.8, as coreanas, ele tem e um parâmetro. E 2 horas depois elas deram. Por isso que a gente também não pode falar que foi culpa dos árbitros, né? Porque eles nem devem lembrar e pra comparar. Se a gente fosse perguntar, quem foi melhor, Brasil ou Coreia? Nossa, nem lembro, sabe? Agora, até pra entender um pouquinho, como que um árbitro consegue julgar? O que que ele julga, exatamente? São várias notas. Na verdade, tem árbitros pra mérito técnico e impressão artística. São 2 notas separadas. Mas dentro de cada nota tem vários critérios. Critérios, exatamente. Então, no mérito técnico, ele vai avaliar a sincronização, altura, força, velocidade. Mais na parte técnica mesmo das atletas. E na parte artística, criatividade, o uso da música. Quanto a gente se movimenta na piscina. E tem toda uma relação que, por exemplo, se um árbitro não gostar da nossa música, ele vai botar a nota de impressão artística lá embaixo. Então, eles dão nota para cada critério e tira uma média, né? Nossa, eu acho que bater em todos, gente. Imagina. Cara, você já quase batia. Quando dentro, o cara errava fora. A bola fora, eu já que falava, bota uma melancia na cabeça. Imagina se eu sair da água e o cara fala assim, não gostei da tua música. Eu falei, meu, também você não entende. Quer entender a aquarela do Brasil, meu querido? Você é egípcio. Acabei de botar Michel Teló, você é americano, é óbvio que você não vai entender. Que duro, hein? No tênis, os outros esportes tem bola dentro e fora. E mesmo assim tem confusão, imagina. E na ginástica artística, você falou, você tocou no assunto. O Arthur Zanetti participou aqui do Band News Open. Eu participei também com ele de um programa de TV aqui do grupo. E eu fiquei impressionado como existe uma coerência. Como você disse, parte de uma nota. E tem tanta coerência que ele e o técnico dele, eles saem do aparelho ou da competição, eles têm certeza de quanto que eles tiraram. É um negócio impressionante, de repente tinham que rever. Estamos trocando tudo aqui já. Vamos trocar também as regras do. É, isso aí. Do nado sincronizado. Não, ótimo. Vamos fazer a gente só fala aqui. Que é meio complicado no nado ter nota de partida, porque, assim, na ginástica tem movimentos certos, né? Então tem um movimento que chama fulaninho, um movimento assim. E no nado você inventa movimento. Então é meio complicado. Você vai inventar um movimento que pra quem tá vendo às vezes é fácil, mas pra você é muito difícil, ou ao contrário. Tá vendo é muito difícil e pra gente é muito fácil de fazer. Os juízes são o quê? Eles são ex-nadadores? Eles são não, qualquer não. coisa? Não, parece que pegaram lá, né? Qualquer em Londres coisa. Tinha os três bêbados lá no Piccadilly Circus e falavam, vai lá, quem são tá fim de fazer. Para a nossa fazer dupla, um curso. Nosso dueto. Fora que isso também, a gente tem essa regra de 24 duetos e apenas 8 equipes. Então são 2 horas e meia de prova de equipe de dueto, e meia hora de equipe. Então a gente poderia ter um pouco essa inversão de diminuir os duetos e aumentar a prova de equipe. Enfim, são várias coisinhas que a gente poderia assim, aprimorar. Bom, o Meligeni tá perguntando aqui pra mim se existe dueto masculino também. Como assim? Você quer fazer comigo? Vocês podem começar. Pode começar. Não, mas existe, tem competição. Solano não vai gostar. Não, Solano já tá fazendo a cutícula e cortando o cabelo pra fazer o dueto, você não sabia? É verdade. Aliás, você tocou num assunto bacana, porque... O Solano no cutícula. De fazer cutícula. Vocês na maquiagem... É bem difícil de saber quem é quem. Uhum. E vocês não são parecidas. Não, nem um Teve pouco. Gente que falou, vem a Lara e a Nayara aqui na redação. As gêmeas? Não, não são não, gêmeas. Pessoal. Não somos gêmeas. Não somos gêmeas, não somos irmãs, não somos parecidos. Uma loira, uma outra morena. Gente, mas lá dentro da água vocês ficam parecidas. É de propósito, obviamente. Uhum. É de propósito. A gente realmente faz aquela gelatina que a gente põe no cabelo, que fica com o cabelo preso. E a maquiagem de bem, bem forte e sempre igual, combinando com o maiô. E só que ali disfarça bastante, né? Só que a gente não é nem um pouco parecido. E é de propósito, porque a sincronia é em todos os detalhes, realmente. Não sei se dá tempo ainda para esse bloco, mas eu gostaria de saber, assim, existe ou já existiu... porque eu ficava bravo, eu pergunto porque muita coisa que eu já vivi. É óbvio que um dia você tá melhor e um dia ela tá melhor. Sim. Um dia você faz uma besteira, um dia ela faz uma com besteira. Certeza. Isso é normal, provavelmente. Primeira pergunta... Você sabe, vocês têm essa sensibilidade de que hoje minha parceira brincou de batomushi? Né? E a outra pergunta, como que é a relação? Pensem pra depois do intervalo, como é essa relaçãozinha lá no quarto depois na conversa? Bom, a Lara e a Nayara agora vão fazer uma conferência, vão sair do estúdio, vão pensar bem o que elas vão responder. Você fica com as notícias da sua região. Daqui a pouquinho, daqui a 5 minutinhos, você vai saber a resposta das duas. Voltamos aqui com o Band News Open com o Fernando Meligeni dando uma aula de aeróbica aqui para as meninas Lara e Nayara. Peraí, calma, elas foram lá pra fora. Tem traída pior do que o meu Fernando Solano. Elas foram lá pra fora. Quais eram as perguntas? Refresque pro nosso ouvinte. Não, só queria saber se elas gostam de brincar de batomushi de vez em quando, né? E quando isso acontece, como elas fazem? Eu tenho experiência. Eu ia falar que antes de responder, eu queria saber das suas experiências. A minha experiência era simples. Quando eu começava a jogar dupla com o Guga e eu jogava mal, ele cantava uma música pra mim. Sometimes I feel like I don't have a partner. Aí eu não botava mais nenhuma bola na quadra, né? Eu brinquei bastante de batomushi com o Guga. Eu atrapalhava bastante ele. Eu falava que ele não era parceiro dele. E aceitava, né? Vocês aceitam? Vocês conversam sobre isso ou vocês fazem de conta que não foi comigo? Não, a gente conversa sobre isso. No início, a gente já tem 5 anos de parceria, né? No início, a gente queria, nossa, afogar uma outra. Gave, não olhava uma pra cara da outra. Você ia do treino, obrigada. Se uma pegava a mala, saia correndo e a outra ficava lá. Era sério, era sério. E assim, nós somos diferentes, tanto fisicamente quanto de personalidades, né? A Nayara, ela responde muito bem quando tá à tarde, mas à noite, o treino. E eu respondo muito bem quando a gente tá bem cedo no treino, tipo 7 horas da manhã. Tava chegar na competição no hotel. Sabe quando você tá mega cansado do treino, aí você tem que acordar cedo porque tem outro treino. Ela abria a janela assim, bom dia, sol, bom... Nossa! Foi bom que no final eu só olhava pra ela, ai, desculpa. No final, a gente, no, né, no meio, a gente começou a se saber, a lidar uma com a outra, né? Ter, no treino, quando uma não tava legal e ficava quieta, né? Pra não ter um pior... O treino não ficar pior do que tava. E, realmente, a gente sabe quando uma tá errando, sabe quando a outra, né, tá num pior dia. E sempre vai. Acho que a parceria é legal. Acho que foi muito legal isso, que perto, né, da Olimpíada, a gente só... né, a gente puxava uma pra outra. É. Uma pra... Nossa, hoje eu tô acabada. Não, pô, vamos lá, sabe? Tá chegando, vamos lá. Então a gente nunca deixava desanimar. Isso foi bem Vocês legal. Se ligam, assim, acabou o treino, vocês ficaram 8 horas treinando, e aí uma liga pra outra, assim, ou não Ah, tem normalmente tipo? Quando tem que resolver alguma coisa, assim, mas se não, a gente... Porque também a gente não dá pra conversar muito no treino, né? A gente vai, faz os exercícios e faz as repetições e não conversa uma com outra, só treino. Então, se tiver que resolver alguma coisa, falar alguma coisa, a gente se liga assim. Não tem essa de... Ah, não, ó, dia seguinte só eu falo com ela, não. A gente fala. Final de semana também, day off, sai junto. Não tem esse problema. Bom, daqui a pouquinho, a Lara e a Nayara vão contar o que cada uma tem de pior, né? Brincadeira, não vou fazer isso. O que ama e o que odeia, né? Como é que é a brincadeira? Meu Deus. O que você ama, né? Acabar se odiando, né? A gente sabe. E amanhã sai na imprensa. Lara e Nayara se separam. Depois de entrevista. Conversamos aqui com a ex do ex do erro, né? Daqui a pouco a gente volta com mais Lara e Nayara aqui na Band News FM. Voltamos com o Band News Open. Ainda temos um dueto, fiquem tranquilos. Ainda temos um dueto. Lara e Nayara, hoje eu, André Coutinho, ao lado de Fernando Meligeni e Fernando Solano, excepcionalmente não está aqui com vocês. Graças a Deus. Hoje. Não fala assim. Ele que fique longe. Fica de férias aí, Solano. Bom, meninas, temos uma Olimpíada, acho que vocês sabem, né? Que em 2016 será em terras brasileiras. E a pergunta que eu faço não é qual a expectativa, o que, que você... Lógico, vocês querem ganhar ouro, se puder, vocês querem ser medalha de ouro. Mas que condições que estão dando para vocês treinarem? A piscina tá quentinha, tá tudo bonitinho. Falando sério, qual a condição que vocês têm? Vocês têm condições para brigar mesmo de igual para igual com as maiores atletas do mundo? Temos sim. A gente está realmente esperando um pouco mais de direção da confederação. Os treinos começaram no Rio de Janeiro, a equipe faz parte do plano Rio 2016, porque, para quem não sabe, todas as modalidades ganham a participação sendo sede, né, como a gente é sede no Brasil, a equipe e o dueto já ganham a participação, a gente não precisa fazer uma qualificação, a gente não precisa ir num pré-olímpico. Então, a gente ainda não sabe quem vão ser as técnicas, qual é o plano, quais são as competições. Isso é um pouco ainda incerto pra gente, né? Um pouco ruim, porque a gente acha que sempre um ciclo olímpico tem que começar de 4 anos, né? A gente viu, a gente sabe o quanto é duro fazer um planejamento há 4 anos e treinar todos esses anos para chegar num bom resultado em 2016. Então, a gente realmente está ainda esperando, como a gente falou, os treinos ainda estão um pouco mais tranquilos pós-Olimpíada, justamente porque a confederação ainda realmente não deu muita direção pra gente. Como que é? Onde vai ser normalmente o treinamento? Vocês têm um centro de treinamento, um pseudo centro de treinamento? Como que é a estrutura de vocês? Então, todos os treinos do nado sincronizado vão ser direcionados para o Rio de Janeiro. O centro de treinamento do COB, né, que é o time Brasil, que está sendo feito no Maria Lenk, ele ainda é, digamos assim, secundário, porque a equipe não treina direto lá. Está sendo metade-metade no Maracanã e no Maria Lenk, sendo que o Maracanã a gente acha que vai ser demolido e tal, uma maior polêmica, a gente não sabe o que vai acontecer. E o Maria Lenk a gente não pode ir todo dia, porque tem uma série de coisas que a gente não dorme. Ainda não é um centro de treinamento que completo, né? Com alimentação, hospedagem, então ainda está sendo dividido entre esses dois lugares. Mas está se desenvolvendo, só que a gente ainda não tem todas as definições completas para 2016. Vocês vivem do nado? Vivemos do nado. E dá para viver bem? A gente tem 24, na era 24, eu 25 anos, né? Eu sou formada, ainda, né, tô tranquila, mas eu ainda quero casar, quero ter um monte de série de coisas que a gente começa a almejar mais. Até mais agora coisas, deu, né? Assim, a gente nunca viu meninas indo até, né, mais velhas, conseguindo sobreviver do nada aqui no Brasil. Mas por enquanto a gente consegue. Mas vocês são patrocinadas por iniciativa privada, vocês vivem da verba do Ministério, do que vocês vivem, quem são os patrocinadores de vocês? Isso, a gente está no momento com o Bolsa Atleta, que realmente é a nossa fonte que né, melhor que financia nossos treinamentos, e a IG, que é uma iniciativa privada que entrou com a gente em parceria no ano de 2012, né? IG Piscinas, durante um ano, que é um nosso parceiro bem legal, que a gente conseguiu desenvolver algumas coisas, mas que realmente é uma parceria de um ano só. Então, realmente as coisas estão bem ainda indefinidas do que vai acontecer futuramente. Bacana. E como é que é o começo? Vocês estavam, assim, na piscina da sua casa, naquela piscina, como é que é? Aquela regã, né? Aquela piscininha ali. Depende da casa que você tiver, né? A minha dá pé. Né? A minha dava pé. Sim, piscinas da IG. Tá de plástico, aquela piscininha de plástico. Aí vocês estão lá e um belo dia o pai de vocês viram vocês dando umas piruetas. Nossa, falando pirueta, eu já te chamei de dupla, falando de pirueta. Aí você fala, nossa, olha só lá, olha a Nayara, elas poderiam fazer nado sincronizado. Como é que vocês começaram com esse esporte? Eu comecei aqui em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. Tinha um grupo, né, uma escolinha nascendo ali. E quando iniciou o nado, na verdade, eu não me interessei e minha prima resolveu entrar. E aí no final desse ano eu vi uma apresentação delas e achei lindo, maravilhoso e resolvi entrar. E foi ali que eu aprendi a nadar, ali tudo, porque eu nunca tinha me dado em nenhum outro esporte, balé, natação, nada disso. E aí eu aprendi a nadar e fazer tudo dentro do nado mesmo. E aí eu fiquei 3 anos lá no ginásio do Ibirapuera e depois fui convidada para vir aqui pro Paineiras, pela Andrea Cury, tô até hoje. E a Lara? Eu sou carioca, né, como todo mundo já percebeu, Era de Amazonas. É que eu sempre começo meu discurso assim. Meus pais sempre me incentivaram ao esporte, né? Desde pequenininha eu fiz natação, ginástica olímpica, fazia de tudo. Gostava, não era que nem a Nayara, que não se deu bem com os esportes, gostava bastante. Só que entre uma modalidade e outra, eu ficava assistindo nado sincronizado. As meninas mais velhas sempre me interessou, realmente foi um esporte que me encantou olhando, né? E me despertou o interesse. E quando eu acabei a natação, que eu realmente fazia por obrigação, eu tenho que revelar isso, que a natação nunca foi o meu forte, me ofereceram ou federar na natação ou eu entrar no nado sincronizado. Eu, de prontidão, já escolhi o nado, com 8 anos de idade, no Tijuca Tênis Clube, que era um clube tradicional do Rio de Janeiro, da modalidade. Então eu entrei e agora realmente eu defendo o Paineiras do Morumbi, mas eu fiquei por muitos anos no Tijuca. É legal morar em São Paulo, uma carioca morar em São Paulo, se adaptou ou não? Ah, eu me adaptei. Todo mundo me pergunta assim com um certo interesse, né? Como você, carioca, gosta de São Paulo? Mas realmente eu busquei, né, depois de Pequim, eu busquei principalmente esse profissionalismo do lado, né, de São Paulo, assim. Que realmente no esporte eu via muito mais. A estrutura do Paineiras de Morumbi é excelente. Coisas que a gente no Rio de Janeiro tinha uma certa dificuldade para treinar. Toda a estrutura de profissionais, a comissão técnica realmente era muito boa. E vim de cabeça, saí do Rio de Janeiro, vim de cabeça treinar aqui, continuar com a Nayara e fazer mais um ciclo olímpico. E conheci meu noivo e aí tá tudo bem, né? Aí não tem mais... Ai, o amor é lindo. Tranquilo. Fernandão. Te amo, Fê. Fernandão, brother. Tamo junto, hein, Fernandão? Cara, aquele trequinho que vocês colocam no nariz, aquele negócio não incomoda pra caramba, não? A gente já tá acostumado, todo mundo pergunta, né? Mas a gente já tá super acostumado, a gente passa o treino, às vezes, inteiro com o negócio, sem tirar e tá tudo certo. 16 anos já se treinando na sincronizada, já faz parte das... Já beijou o Fernando com o trequinho no nariz? Não. Vai ficar meio sem ar, né? Uma pessoa que quer fazer nado sincronizado, quais são os melhores lugares que a gente tem aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio? Vocês falaram do Paineiras, que é uma grande estrutura, mas tem outros clubes, tem outras academias, onde as pessoas podem, que se interessem, podem ir? Então, a gente realmente tem agora mais lugares que estão iniciando a modalidade. O forte realmente é Rio e São Paulo. No Rio tem o Tijuca Tênis Clube, Fluminense, Flamengo. A minha escolinha, que é no Rio de Janeiro também. que é na Tijuca, academia física, que realmente é só para iniciação. Em São Paulo tem o Paineiras, que é bem forte. É, o Corinthians tem a modalidade, o Circo Militar, Juventus. A gente tinha em São Bernardo, mas acredito que agora não tem mais. Mas no Nordeste, que é Ceará, a gente tem Fortaleza. E Paraná. Tem no Paraná também, no Sul. Brasília. Então, quem te interessar, realmente é legal falar que nosso site, www.larinayara.com.br, tem lá todos Nayara os clubes. Nayara com Y. Nayara com Y, muito bem. Boa. E tem os clubes e lugares, federações que você pode procurar e iniciar a modalidade. Realmente, a gente, mais do que atleta, a gente gosta de divulgar, gosta de ter essa iniciativa de divulgar, e a gente acha importante realmente essa massificação, as pessoas saberem onde pode iniciar o esporte. Tá acabando. Temos mais só um último bloco. Oxi. E daqui a pouquinho a gente volta mais com Lara Nayara, com Fernando Meligeni, com Band News Open aqui na Band News FM. Estamos de volta para o último bloco do Band News Open. Mais uma vez, passou muito rápido porque foi muito gostoso. Mas ainda tem mais um tempinho, senhor Meligeni. Olha, eu não vou falar. Eu fui clicar aqui para ver as mensagens dos ouvintes e eu simplesmente fechei nosso SMS, mas eu vou lembrar de algumas de cabeça. Teve Dilma e Lula, não gostei. Tiveram algumas duplas sertanejas. Tiveram alguns trios, eu não entendo, elas são duas. Lara e Nayara, não sei, são duas. Ou Lara e Nayara, não, são duas. E teve uma que foi Gustavo Lima e você. Entendi. Isso é boa, né? Boa, criativo. Pessoal. Você, vão as duas, uma e você é o público, né? É difícil. Eu escolho você. É, Gustavo Lima. Pra quem não tá entendendo nada no começo do programa, elas estão lançando uma campanha. Com que roupa eu vou? Porque esse nome da campanha eu vou patentear. Vou ganhar direitos desse nome de campanha. Porque elas se vestiram de Chaves e Chapolin. E depois, que querem saber do público, deu uma grande repercussão. Com que roupa elas vão pro próximo torneio? É mais ou menos isso. Meninas, com certeza vocês fazem um esporte que não é tão popular no Brasil, mas que com vocês a cada vez aparecendo mais na mídia, tem meninas que vão querendo ser uma Lara e uma Nayara. Qual é o conselho que vocês dariam para elas? E mais do que isso, qual é o incentivo para fazer um esporte que de repente não está tão no alto da mídia? Por que fazer nada sincronizado? Eu acho que principalmente quando você é criança, você não vê isso, né? Você não sabe se é divulgado, se não é. Então, eu acho que como nós duas, a gente começou por ser divertido, por ser diferente, por ser bonito. E por te desafiar também, né? Não são coisas que você faz no dia a dia, assim, virar de ponta cabeça e conseguir ficar retinha na piscina. E você conseguir... Você, né? Eu consigo. Nossa, eu fiquei imaginando a cena. Foi mal, Jenny, não é simplesmente plantar uma bandeira, tá? Eu te convido pra piscina. Pelo amor de Deus. E aí eu acho que acaba sendo muito legal e muito diferente para uma criança, né? Tentar e conseguir coisas novas é muito legal. Então eu acho que primeiramente tem que começar e fazer porque gosta, porque é divertido. E aos poucos isso vai se tornando sério. Bom, a gente tá com o tempo estourado, mas eu tenho uma curiosidade. Vocês, quando entraram no esporte, vocês tinham, almejavam ser famosas? Não, acho que a gente não é famosa até agora, né, gente? Calma aí, né? Não é assim. Vocês estão no Band News Open? É. Não, eu acho que... acho que qualquer atleta, acho que não almeja ser famoso. Acho que o atleta almeja resultado, né? Almeja medalhas, almeja ser o primeiro. A gente se cobra muito como atleta. Então, a cada momento, a cada treinamento e competição, a gente sempre quer ser a melhor. Em todos os sentidos positivos que o esporte também nos dá, né? Acho que eu sempre tive essa consciência que o esporte me deu muitos valores positivos. Então, isso sim que eu almejava, e não ser famosa. Acho que isso... Não, eu não me considero famosa. Você, Nayara, não? Também não. Apesar de me chamarem... Tênis, você pensava em ser famoso quando você a jogar tênis? Mas é muito legal, a resposta muito, muito coerente, né? O famoso, ele é relativo. gente que acha que você é famoso e em alguns lugares ninguém te conhece. Então, você não pode viver, o atleta não pode viver aí. E o que ela falou é, a Lara falou, é muito legal de você ir atrás do teu 100%. E isso você vai dormir mais tranquilo, né? E eu acho que melhor encerramento de programa não tinha, né? Obrigado, muito, muito obrigado pela entrevista, pela alegria, muita sorte. Obrigada. Com certeza obrigada pelo convite. Que vai ser muito legal esse ciclo. Espero que tratem vocês com carinho. Tratem você que a entidade, ouviu, confederação? Trata com carinho, por favor, depois para não ficar enchendo que fez ou que não fez. Faltou um degrauzinho só para elas irem para a final. É, isso aí. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Acho que o trabalho de vocês aqui reflete o trabalho da gente na água, que é o profissionalismo acima de tudo. Então, muito obrigada. A gente sempre está muito feliz pelo convite e estar aqui partilhando com vocês sobre o nosso esporte. Fino, foi um prazer. Será que teremos dessa dupla mais uma vez? Quem sabe, hein? Tem Lara Nayara, Chapolin e Chaves e tem... O gordo e o magro. O gordinho e o magrinho. Não sou tão gordo assim, velho. Maltrataram você agora. Band News Open volta a qualquer momento aqui na Band News FM. Tchau, até mais. Você ouviu Band News Open com Fernando Meligeni e Fernando Solano.